sozinha, mesmo que muitas pessoas ao meu lado eu tenha. Eu sei, é tua presença que me falta. Então eu grito em voz alta: comigo, anda comigo, por onde eu andar, teu amparo não me pode faltar, porque sem ele eu não posso caminhar. Fica comigo, anda comigo, por onde eu andar. Vem em ondas enormes e eu sinto que estou a naufragar, pois não consigo da tormenta sair. Então vejo, é tua presença que me falta. Só quero gritar em voz alta: vem o meu barco guiar. Deixes naufragar, não me abandones em alto mar. Eu só quero no porto da pátria amada ancorar. Teu amparo não me pode faltar, porque sem ele eu não posso caminhar. Fica comigo.